Papagolf decolou, chama o controle. Papagolf, ciente, decolado aos 50, mantém ainda a minha escuta. Golf, mantendo, cruzando, 567. Sim, condições de curvar à direita e interceptar a saída? Positivo, curvado à direita. Superiores ao sobrevoo da pista? Afirmativo. Conforme e após na saída, após cruzar 3 mil pés, vou direto à posição coral, ok? Ok. Super Whisky 50, decolada no zero, primeira curva à direita, saída da transição de né? 5474 é o transponder, o controle 19.35. Autorizado, Guarulhos, 360, Perusque 50, decolada 10, curva direita da Guiné. Aciona 5474 e chama 1935, 923. Cortejamento correto, é quando pronto, para puxa, acionamento 04, portão. Reportaremos, obrigado. Legal, fica para pagar. Cruzamento do aeródromo, cruzando 1.200 pés, vai manter a proa até cruzar 3.000 e depois interceptar a saída coral. Papagolf, autorizado voar direto com o coroa de coral. Autorizado coral direto. Gira? É. 2, 3, 4. Papatango, Otão, Índia, Índia, frequência livre para coordenação. Olha, Tom 3859 estabilizado no IRS, vai passar o Índia Serra. Tom 3859, estou rindo noite decimal meia. Boa, até daqui a pouco. Zero no para do Patrício para Santa Letra. E transferência de comunicações. Solo de Abaixão 4-0 no Patrício para Santa Letra. Sérgio Batalha 4-0 agora só um instantinho. 59 passou externo, baixou e travou o visual. É, quadro horário estabilizado. É, o ajuste é uma 008? Firmou. Do Anderson e Papá. 59 3859, livre pouso a 10, vento 020 graus com 10 horas. Autorizado, pouso na 10, está 3859. Victiliette, confirmando o pátio da bata, decolado no 7, o destino. Passado 45 milímetros Salvador, mantendo 080. Está acionado 5422, Sandro. É Salvador, Salvador, porém com toque emitida em Veracruz. O Alfa Vigilante, gente, aguarde cópia. Identificação, Romeu, Charlie, Papá. Acionado a idente 5422. Tango Romeu Charlie Papá, contato radar 44 milhas norte de Salvador. Charlie Papá, ciente. Juliette, pronto, cópia. Vic Juliette. Juliette, autorizado voo local, Salvador, Salvador, no meu pés, com toque arremetido em Veracruz. Decolado a pista 35, primeira curva à direita, em coordenação, aguardando autorização da torre para o cruzamento do campo, ingresso no corredor Axé, onde permanece até a liberação do controle. O transponder 0151, no controle 19.35, Alfa Victor Juliette. Ciente, Alfa Juliette, procedimento correto para informação, autorizado Salvador, Salvador. Negativo, autorizado Veracruz. Veracruz apenas toque e arremetida. Ciente 2 a bordo, Pato da Bata. Tracionamento táxi 2, 108.62. Alfa Salvador, bom dia, tá 3859, livrou pela época. 3859, prossegue Alfa, aguardando lança Juliette. Alfante da Juliette, 3859. American 90, Salvador Ground, 0. American 90, very copy. American 90, clear to receive flight level 370 via upper risk 58. Take off from runway 10, left turning, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, Alpha Charlie Juliet transition, Scott code 5515, frequency of departure is 119.35. American 90, clear to receive, flight level 370, whiskey 5, and runway 10, left turn, Puka departure, rocket view transition 5515, 119.35, American 90. American 90, readback is correct. Report when you're ready to push and set up. Roger. Bate 3 para acionamento, 01 de ABT. Metro, por táxi, ABT 401. 0. 3859, ingresso Juliette, posição 08. Juliette 08, 3859. Brasil 03, isso é confirmando qual o tempo só de voo? Eficiente. O fogo está ali no táxi, sem parar o ingresso no 7. Solo? Gente, para ver se foi o sorte, Pato da Bata, a intenção é 17, confirma o destino? Quer ver o foco sorte, copia? Parada, que você foi autorizado Salvador, Salvador, voo local com toque remetido em Veracruz. Altitude de 1 mil pés, decolada no 7, primeira curva à direita, ingresso no corredor Axé, até a liberação do controle em Salvador. Aciona o transponder padrão 0120, controle opera em 119.35. Bom dia, Sanai 63, zona 1, estabilizado e liado hospital. 1-0. Xené 6311, avistado livre pouso, vento norte com 8 nós. Tá com controle. 1-8.60. Tá com controle? Tratamento correto, 02 a bordo, Pato da Bata, aproximadamente táxi 2, 108.62, é bom voo. Ah, ciente. O senhor está mudando para Salvador. Essa modificação consta no seu plano de voo? É, só não me entendeu. Eu tô questionando se a modificação de Veracruz para Salvador consta no seu plano de voo. Pronto, agora eu queria a resposta que o senhor me deu. Alô, já pensando no Fazerolo, faz esse táxi com o 6 POB, autonomia 5 horas e 30, o Fernando Conquista. Alô, já vai ter no Fazerolo. Guardião 03, seguinte, aguardar passagem do Fokker 6 da Xenia. Hoje é Baitel no 401. Fugiu para os dados novamente, é Baitel no 401. Para nesse táxi, ó. ONU 3 de POB, autonomia 5 horas e 30, alternando conquista. Baitel no 401, autorizado táxi, prossegue pátio 3, quilo. Cruza Alfa na Delta Chama Torre, 108, decimal 612. O ajuste 1 no 008. Negativo, ajustando, quilo, Delta. Aguarde antes daquilo, corrigindo. Aguarde antes da taxa aquilo. Aguardar antes daquilo. Siga inicialmente para Veracruz, tu copiou? Você está sem transponder vindo para o aeródromo como Salvador. Você vai inicialmente, conforme seu plano de voo, prosseguir para Veracruz, copiou? Então mantenha os corredores visuais em forma ingressando no corredor caixa pregos, prosseguindo conforme seu plano de voo. Autorizado, vento norte com 08 nós. Chame a 6311, solo ao 02, libere a direita e chame o solo 1219. 219, obrigado. Nava X-Ray Foxtrot, está vindo o táxi, informe no ponto de espera com o número 2. Solo Salvador, é o TAM 6663. Três ou não, não, bom dia. É o 3663, amigo. Já está operando com os 1200 metros restritos, disso não? Afirmo, TAM 3663, a partir de agora, 12000. Obrigado. Xané 63 ou não? 31 para o Sectax via Alfa, ingressa à Índia, posição 01. Alfa Índia 01, obrigado. 082. Prossiga o esquema eco. Recebo o esquema eco. Controle, o número 935, Guardião 03, até a volta. 7935, grata do regresso. Controle Salvador, muito bom dia, Guardião 03, batendo reta de decolagem, cruzando 410. Siga com a mensagem para o solo. Tá com plano, Lulu, voo local, para parte de dar plano para a autorização. A intenção do setor prossegue visual e o nível? Prossegue visual para Veracruz, deu 10, depois retorna, executa tráfego visual e depois dois procedimentos por último. Seria Zulu, prossegue inicialmente visual para toque remedida em Veracruz, após retorna para circuito visual na 1-0 e após, por último, dois procedimentos, é isso? Afirmativo, só não vai executar para ter repetido em Veracruz, mas é isso mesmo. Gente, aguarde cópia. Para iniciar, o 01. Gente. Tem último eco, agora estou recebendo, só não estou recebendo seu modo Charlie. Seu plano de voo pouso em Salvador, comandante? Consta no seu plano de voo pouso em Salvador? Força 2733, autorizado, voo local, Salvador. Inicialmente prossegue para Vera Cruz, após retorna, conforme coordenado. Altitude de 1.000 pés, decola 1-0, primeira curva à direita, corredor Axé. Ingressa corredor Axé até a liberação do controle, aciona o transponder 01 no 5, e o controle apreensivo 19.35. Autorizado, voo local, Salvador, vai partir para Vera Cruz, deu pés, decolada 10, curva direita pelo corredor Axé, vai acionar 01-15, controle 19.35, até a próxima partida. Direcionamento é reporte quando pronto, táxi, força 0733. Passará para o táxi. Pacific Ground, American 987, I'd like to push the start, gate 1-1. Clear to push and start up, gate 1-1, report when you're ready, taxi, American 980. American 980. 07, chame o controle 119.35. 19.35, agradecido, senhor. Controle, bom dia. Já vai ter no 401 no decolado da bomba, o WhatsApp. Bom dia, senhor. Decolado da bomba, o WhatsApp 01 no Diabaité. Diabaité no 401, contato radar da decolagem, suba para nível 100 e sai da Momo. Para 100, sem restrição, Momo 01. Tudo achei, mantenha minha escuta ainda. Senhor da esquerda, está indo até minha chave, a escuta é essa que teve ótimo. Só. Ok, mantenha pressão, pressão. Bravo, X-Ray, Foxtrot, ali mantém na 1-7. Vento de 020 graus com 08 nós. Quando ingressar no corredor Axé, chame o controle 119.35, Alfa Victor Juliette. Quando Axé, 119.35, Alfa Victor Juliette. 1923, pushback acionamento, gate 4. Coagindo 923, portão 04, autorizado, puxa estacionamento, reporta táxi. Gente, reporta para o táxi 923, confirme por gentileza a cabeceira deslocada para a operação? Afirmativo, como acordo com o motor. Gente, obrigado. Próximo táxi, 2733. Vamos ver o B? 04. 04 a bordo, gente, o Fosseira 2733, livre táxi. Ajuste no 008. O seu táxi está autorizado a taxi hotel. Quando no hotel, pronto, chama a torre 118.612. Informa cabeceira deslocada em 1200 metros. Vai até o hotel, no hotel, chama a torre 118.612. 3, Foxtrot, livre decolagem, vento 020 graus com 089. Can I do you confirm a passengers on board with crew? 180. American 90, taxi via Juliet, taxi Juliet Alpha and taxi Delta. Juliet Alpha Delta, American 90. Ultimate say 1008, the first 1200 meters of runway 10 are closed. Back to the first 120 and 1008, American 90. Prossiga. Informa que vai livrar sua terminal no momento, mantendo o nível 090, está estimando vitória da conquista. 1312. Estou recebendo aqui uma. Está mantendo nível 080. Ativo, está mantendo 080. Para ver se tem constância, um série controle 119 decimal 35. Controle, tá batendo para ver se tem constância, decolada 197. É o meu Charlie Papá, confirme a chamada. Oi, senhor, o meu Charlie Papá está mantendo o nível 080, livrando de sua terminal. Estima a vitória da conquista 1312. Sete. Controle Salvador, Guardião 03, passou para outra barra, que está ingressando no corredor bom. Guardião 03, ingresso no corredor bom, fim, 500 pés. Controle Salvador, do Julião Cabrado, ingressando no 03, 1.500 pés, 500 da Julião. Xulo Alfa Bravo, manter sequências visuais, 1.500 pés. Controle, eu tô passando pra ver se Foxtrot decolada 197. Pra ver se Foxtrot mantém sequências visuais, corredor axé, 500 pés. Escapa Papa Golf, serviço radar terminado, 57 milhas sudoeste de Salvador. Chame controle, Gels, 120, décima 1. Controle Salvador, Bravo XV Foxtrot, mantém corredor axé, confirme a altitude, 1.500 pés. Mantenha 1.000 pés. 1.000 pés, Bravo XV Foxtrot. We need 2 minutes, would you let Derek go ahead in front of us? Okay, I understand that you needed 2 minutes in this position, yet? Affirmative, so let Derek go first. Okay, so in the maintain position, report when you're ready to continue your taxi. Patrick. 1903, taxi Juliet Alpha na Delta Chama Torres, 118, decimal 62. Juliet Alpha na Delta Chama Torres, 26, 93, bom dia. Apenas para informação, foi solicitado ao tratorista pro táxi dessa forma ou foi iniciativa do tratorista, do pessoal da Infraero? Tendo em vista o deslocamento, foi solicitado. E não foi reorientado? Não, o tratorista estava fazendo pushback para outra posição e foi solicitado que fizesse nessa posição. A tripulação não tem conhecimento do procedimento de pushback e não foi contestado pela manutenção. Clima Eco. Saltarei ingressando Interlagos, descendo para 1.500 pés de Clima Eco. Salvador, gol 1888. Para a tripulação. tráfego 6319. Prossiga para o solo? Nono. Quem chamou o solo? Poxa, andar 6319, informação Juliette, autorização Guarulhos 340. 3-1-1, poderia confirmar o horário da UBT? Eu ainda não sei não, eu não recebi a vatelada, eu vou receber daqui a pouco, eu te chamo. Gente, ainda não recebi, desculpa no sistema. Ok. Solo é o TAM 3663, está sem a informação Juliette, está solicitando o nível de voo 320 para Guarulhos. 320 Guarulhos será coordenado, agora de cópia. Afirmativo, da Odiné? Afirmo. 63 na tua escuta. Salvador, eu tá 3304. 3304, Brasília, confirme o nível. O nível 380. 380 será coordenado, pode cópia. Escuta. Solo Bruno 605, gente da Juliette, autorização 380, Galeão. É do modo Charlie. Acionado, modo Charlie. Confirme o nível. 380. 380, sente. Salvador, TAM 3859, bom dia. Com a Juliette, solicita 360 para Curitiba. 360 Curitiba será coordenado, agora de cópia. Tower American 980, ready for taxi. American as you maintain position. 980, maintain position. Ok, Fuselo 2733, ciente, a linda cola, vento 010 graus, são 7 nós. A linda cola, 2733. 950, informação. A Delta chama a torre 286. 0. 050, na Mário, 730. Ô Salvador, o 7602. Siga. Você solicita algum ajuste de velocidade? Forma indicada. Mantendo 270. Reduza para 250 nós. 250. Controle Salvador, bom dia. 3454, descendo para o nível 170, informação Juliette. 3454, acione a identificação, autorizando a chegada a mar e desça para nível 060, reduza para 250 nós. 060, já mantendo 250 nós para 3454. Whisky Lima Eco deverá ingressar no corredor Interlagos, Papatango, Whisky Lima Eco. Corredor Interlagos, Whisky Lima Eco. On the Taxi Delta, contact 118.6 Tower. Follow the 737-118.6 American 987. Vento Gillette, frequência livre para coordenação. Frequência livre para coordenação, Vento Gillette. Solo Gol 9605, autorizaria ou puxa treinamento enquanto aguarda a autorização? Negativo. Interlagos, Zuzulu, Alfa Bravo. Zuzulu, Alfa Bravo. 9, curva à direita, ali o pé escorregou a Xé. E foi para cruzar a final da cabeceira 35. Vai curvar à direita, meu pé no Xé, vai cruzar através da cabeceira 35. Salvador com 982, informação Juliet, cruza 245 para 180, reduzido para 2409. 982, voo para Edmar e autorizado chegada a mar e desce para nível 070. Chegada a mar, já voa na Prodmar, autorizado 070. A intenção após Duna voar para o Servita 372, GPS 10. Gente, autorizada a RINAV após ITAP. Positivo, pode estar atualizando em nave, o RNAV 982. Controle o...